Uma dilha marreleu, kima holi mandeia. Dumbe aluma puma sima le ninde, dibeo. Kima le ambidea, abrafi kuna mandeia, kuma mandeia. Umba, umba gelinde. Oye,